Pelo total, em plena tensão, resgate a milhão. Cápsulas no chão, furo nas paredes. Alguém grita pela mãe, mãe, e clama por sede. Fiel reza pela paz, ela há de existir em algum lugar, bem distante daqui. Ora pelas almas dos mano que já foram. Escuta a voz, o clamor de quem grita por socorro. Me diga com quem andas, eu te direi quem é. Saber onde cola e saber qual que é. Saber o que pega, saber o que manda. Pra que nenhuma mão não rodar de laranja. Na sua, no bote, trocando ideia na banca. Antes só, só do que mal acompanhado. Meus B.O. eu seguro, dos outros é embaçado. Se pan, os bicos marcados, louco chegar de enquadro. De repente no vacilo virar arquivo queimado. Cadê seus parceiros? Você tá sozinho. Se Judas Iscariote traiu Jesus Cristo. Cada um por si e Deus por todos e tal. Periferia mil grau, periferia mil grau, periferia mil grau, periferia. Os seis agentes respondem por tortura qualificada, resultante em morte. Todas as evidências apontam para a prática de tortura. Nós temos que fazer uma reformulação geral no sistema repressivo penal. Periferia mil grau, missão infernal. Tenta ficar de pé até o ponto final. Eu não posso cochilar, nem ao menos piscar. Adivinhar os passos de quem quer me zoar. Porque traíra é mato. Vem com um altos papos, te adula, te cumprimentar. Depois zoa seu barraco, vai na sua goma e faz uma lista. Depois da fita, dá outros malaco. Olha só que safado, vai subir rapidão pelo artigo PT, código 380. Condenado ao valão, sem direito a perdão. Exemplo pros figura, pilantragem é aquilo. Tem perna curta, mas a contradição no parágrafo abaixo. Pois quem derruba também é derrubado. Arranha uma faca que corta dos dois lados. Pois quem derrama sangue, seu também é derramado. E eu vejo todo dia a mesma história. O mundo sempre vira, porque é uma bola até as pedras se trombar na virada. A justiça divina tardá, mas não falha. Então pra onde devo ir? Que caminho seguir? Senhor, vem me iluminar. Estou sujeito a falhar e não me perdoar. E um pilantra querer me apagar. A minha mãe chorar, meus filhos se vingar. Será que um dia essa guerra vai acabar? Afinal, periferia mil grau, periferia. Depois de perder a filha, 16 anos, brutalmente assassinada, resolveu cobrar das autoridades policiais uma solução. Participação do delegado. Periferia mil grau, estágio final. Quem planta o ódio, só colhe o mal. O amor perdendo terreno no mundo inteiro. Na disputa pelo pódio, correria do dinheiro. Não importa quem perde, não importa quem ganha. Não importa quem precisa, não importa quem esbanja. Até pra própria vida está pouco se lixando. Deus e o ser humano é segundo plano. Tem mano que não sabe nem por que tá lutando. Se quer provar alguma coisa, se está se adiantando. Se pensar no futuro ou que o destino reserva a quem tem muita fé, outro já não reza. Complicado, agitado, o nosso dia a dia final.